Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão. No programa de hoje, teremos o nosso Grandes Encontros, com mais um belíssimo encontro. Teremos ainda o quadro Papo Nutritivo, com a nutricionista Denise Braga, sempre trazendo dicas de nutrição para você. E a estreia do quadro Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas, também com indicações de livros. Sempre um novo livro a cada programa. Então, o programa está recheado de coisas boas e eu convido então você a curtir nessa próxima hora exatamente isso, essas coisas que eu estou aqui me propondo a trazer para você, para alegrar seu dia, seus momentos. E com essas músicas que a gente vai matar a saudade, relembrar, com certeza, bons momentos de nossas vidas. Lembrando que, para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, também, nosso especial do mês, que agora é com um programa feito todinho por você, você pode mandar um repertório com 12 músicas e a gente vai colocar aqui essas músicas para você relembrar e matar a saudade e compartilhar, com certeza, esse repertório com os nossos ouvintes. O e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos então abrir o nosso encontro de hoje com Tito Madi, relembrando o velho Tito Madi, muito bom. Tito Madi, que fez parte também daquele grupo da Bossa Nova, uma parte ativa. Menina Moça, a composição é de Luiz Antônio. Você, botão de rosa, amanhã a flor morrer, joia preciosa, cada um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, vem o mar beijar, lua enciumada, noite alta vai olhar. Você, menina moça, mas menina, que mulher, confissões não ouça, abra os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar, coração aberto faz chorar. A lua, o sol, a praia, o mar, lição de Deus, a vida eterna para amar. A lua, o sol, a praia, o mar. Lição de Deus, a vida eterna para amar. Você, menina moça, mais menina que mulher, confissões não ouça, abra os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar. Coração aberto faz chorar. Ouvimos com Tito Madi, Menina Moça, de Luiz Antônio. Agora vamos então a atender ao pedido da Denise Braga, que pediu pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com a música Grande Hotel com Paula Toller. E a composição é de Jorge Israel, Luiz Farias e Paula Toller. Thank you. De Jorge Israel, Luiz Farias e Paula Toller, ouvimos com a Paula Toller, Grande Hotel, atendendo a Denise Braga de Brasília, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e pediu a sua música. Da mesma forma, fez o Leniro Alves, que pediu para ouvir com Manfredo Fest, Estamos Aí, de Maurício Einhorn, Regina Werneck e Durval Ferreira. Atendendo ao Leniro Alves, ouvimos com Manfredo Fest, Estamos Aí, de Durval Ferreira, Regina Werneck e Maurício Einhorn. Interessante que o Manfredo Fest é um pianista cego, gaúcho, extremamente pouco conhecido, se é que posso dizer extremamente pouco, né? Mas, ou seja, muito pouco conhecido, mas de gravações belíssimas, de um repertório muito bom, de excelente qualidade no seu tanto repertório quanto arranjo quanto das gravações. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao espaço Cantinho das Letras. Daqui pra frente, eu, Ana Paula Ruas, estarei com você todas as semanas dando dicas de leitura. Espero poder contribuir e conto com sua participação. Para estrear o nosso quadro, eu trouxe para vocês o livro A Culpa é das Estrelas, escrito por John Green. É um livro que está fazendo bastante sucesso entre jovens e adultos, e inclusive vai se tornar filme. John Michael Green nasceu em 24 de agosto de 1977 em Indiana, Indianápolis, Estados Unidos. É autor de livros para jovens adultos, entre eles A Culpa das Estrelas e Alaska, Quem é Você? Existem outros livros do autor que ainda não foram traduzidos para o português. O livro, narrado em primeira pessoa, conta a história de uma jovem de 16 anos, Hazel Grace, que aos 13 foi diagnosticada com câncer na tireoide e metástase nos pulmões. Apesar de ser considerada um milagre por sobreviver com um tratamento experimental, Hazel é meio depressiva, não tem muitos amigos, vai à escola, utiliza um cilindro de oxigênio e gosta de ler. Preocupada com o comportamento depressivo da filha, a sua mãe, que é superprotetora, entra em ação e a coloca em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Mesmo contra sua vontade, Hazel passa a frequentar o grupo de apoio. Inicialmente, acha o lugar feio, depressivo e chato. Mas quando conhece Augustus, um rapaz bonito, charmoso e cheio de filosofias, a sua vida muda completamente. Augustus tem 17 anos, é ex-jogador de basquete e tem osteosarcoma. Perdeu uma perna e utiliza a perna mecânica. É um personagem que tem características marcantes. E só para ilustrar, ele usa um maço de cigarros no bolso e fuma o cigarro apagado. E ele fala que isso é uma metáfora, que ele quer provar que você é capaz de colocar algo entre os dentes que te faça mal e não deixar que ele acabe com você. Augustus é levado ao grupo de apoio por seu amigo Isaac, de 16 anos. Isaac, apesar de ser um personagem secundário, tem muito valor. Ele tem câncer nos olhos, fica cego, é um personagem dramático, cômico e sarcástico. E a forma como o autor tratou da cegueira no livro é muito interessante. Já faz alguns dias que li esse livro e não encontrei palavras para expressar o quanto ele me tocou. Você se depara com dois destinos ligados por uma doença que não promete o amanhã, e sim o agora. Até que ponto é possível amar algo que já possui um ponto final? É uma trama que nos faz sorrir nas primeiras páginas e chorar nas últimas. A forma como o autor construiu o desfecho é fantástica. Os protagonistas possuem características diferentes, mas constroem uma conexão que prende o leitor de uma forma que é impossível se desligar dos sentimentos ou das situações difíceis que eles enfrentam. É o tipo de livro que faz você refletir sobre a vida e a morte, e principalmente, que nunca estaremos preparados para o ponto final que encerrará a nossa vida. O livro tem uma narrativa viciante, é extremamente envolvente. Tem tudo para se tornar algo clichê, pois ressalta o amor entre uma garota com câncer e o cara charmoso. Mas o autor consegue surpreender a cada página com diálogos profundos e frases que iremos levar para o resto de nossas vidas. É uma trama que irá ultrapassar as barreiras de uma promessa que não poderá ser cumprida. Prepare o seu coração, embarque nas aventuras de um casal que, apesar de não terem a certeza de um futuro, irão fazer de tudo para encontrar o amor em meio ao desespero. É isso aí, ouvintes. O Cantinho das Letras fica por aqui. Espero você na próxima semana. E se você gostou do livro, Quer recebê-lo? Quer enviar dúvidas, críticas e sugestões? Mande um e-mail para o programa batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Esta foi a Ana Paula Ruas estreando o Cantinho das Letras, que trará a cada programa uma sugestão de livro para você. E se você quiser entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso especial do mês, sugestão não, envie de repertório para o especial do mês, que agora, a cada último programa do mês, é você quem faz o repertório, é você quem programa as músicas. E também nosso quadro Papo Nutritivo. Se você tem alguma dúvida também, quer saber, quer perguntar alguma coisa, o e-mail é batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir do João Donato com Adriana Calcanhoto, Surpresa. Ouvimos com a Adriana Calcanhoto, do João Donato, Surpresa. Mais uma do João Donato e agora com outro João, o Nogueira, Daquele Amor Nem Me Fale. Música.

quanta beleza pra um só lugar. Água limpa a se perder, não, não volta nunca mais. Lentamente no abandono, uma estrela atravessou o céu e sendo um tema de ternura, um pesadelo da razão. Que já estão em mim, sinto a vida que eu levo aqui, não esqueço nunca mais. Rinaldo Barra, ouvimos com Fafá de Belém, Araguaia. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. No Papo Nutritivo de hoje, eu vou dar algumas dicas de como diminuir o risco de contaminação e intoxicação alimentar na praia. Um laranjeiro com meu tabuleiro, vou vendendo laranja pera, laranja lima, laranja seleta e tangerina. Quem quiser comprar em mim, quem quiser comprar em mim, quem quiser comprar em mim, quem quiser, eu vou vendendo. Sou um laranjeiro. Para garantir um passeio tranquilo, é fundamental escolhermos o lugar que vamos comer, o que vamos comer, a procedência desses alimentos e a condição de trabalho dos manipuladores. O manipulador deve ter as unhas bem limpas e curtas, a roupa limpa, o cabelo preso e dispor de algum lugar para higienização das mãos. Levando tudo isso em consideração, acredita-se que os quiosques sejam melhores lugares para a gente estar consumindo alimentos na praia, já que a estrutura ali é fixa, dispondo de pontos de água para higienização dos alimentos, higienização dos utensílios, higienização do manipulador. As causas mais comuns de intoxicação alimentar são armazenamento inadequado, o contato com utensílios, manipuladores e outros alimentos contaminados. Alguns alimentos são mais suscetíveis a essa contaminação, como carnes, aves, peixes, leites, verduras e frutas. E na maioria das vezes, nesses casos de frutas e verduras, a gente tem a contaminação por falta de higienização ou pela água que está sendo utilizada para a higienização desse alimento já está contaminada. No entanto, considerando as opções oferecidas na praia, sempre que possível, devemos procurar consumir alimentos mais industrializados. E aqui eu não estou falando que são mais saudáveis, mas porque são alimentos que passam por controle de qualidade. A gente sabe que ali foi utilizada uma água de boa procedência e são marcas mais confiáveis. Na dúvida do que consumir e onde consumir na praia, devemos preferir levar os alimentos de casa, pois ali sabemos que teve uma boa manipulação, uma boa higiene e um armazenamento adequado. Devemos estar atentos aos sinais de intoxicação alimentar, como náuseas, vômitos, febre, diarreia, dor de cabeça e procurar um médico o mais rápido possível. Aqui dou, aqui dou, aqui dou. O verão esfriou. E esse foi meu papo nutritivo de hoje, com dicas de como diminuir o risco de contaminação e intoxicação alimentar, já que nessa época do ano, altas temperaturas, umidade do relativa do ar também mais alta, estamos mais suscetíveis a esse tipo de intoxicação. Depois eu volto com mais dicas. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga, que nos trouxe aí mais algumas dicas de nutrição. Lembrando que, para entrar em contato com a gente, inclusive para dúvidas sobre nutrição, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir mais uma gravação, mais uma regravação de O Barquinho, de Ronaldo Bosco e Roberto Menescal. É, entre tantas, vamos ouvir essa, que é também muito bonita, do Peri Ribeiro. Dia de luz, festa do sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Todo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. E volta do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isto é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. Desmaia o sol, barquinho a deslizar e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isto é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Música. Ouvimos com Peri Ribeiro, de Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal, O Barquinho. Agora vamos ouvir mais um nome da Bossa Nova, um dos grandes nomes da Bossa Nova, Carlos Lyra. Quem sabe um dia? A composição é dele, Carlos Lyra. Quem diria, você me aparecendo, fazia tanto tempo, que tempo fazia? Eu me lembro dos dias de colégio. Você está mais bonita e eu mais ladio. Eu queria guardar certos momentos. Que pena que se acabem. Mas como eu te dizia, quem sabe a gente um dia, a gente, quem sabe. Colégio, você está mais bonita e eu mais vadio. Eu quisiera guardar certos momentos. Que pena que se acabem. Pero como decía, quién sabe otro día, nosotros, quién sabe. Ouvimos com o Carlos Lyra dele, Quem Sabe Um Dia. Chegando agora na reta final do nosso encontro de hoje, vamos fechar esse nosso bate-papo musical com Fátima Guedes, Paladar, da Fátima Guedes. Onde foi que você perdeu sua crítica, o seu paladar? Como foi, por que foi que não soube me amar? Quando eu estava perto, o amor morre de cansaço e renasce um carinho. Do seu ressentimento de ainda estar sozinho.